Hotel Lima Tango, SM 0143. Era Conan 0143 do Lima Tango. 3859 para copy. Afirmativo. Salvador Curitiba, nível 360, a rota Alfa 121. Após Sorocaba, após direto posição Orama, Orana, Alfa Romeo Alfa, Novembro Alfa, após conforme rota. Pista 10, curva direita, saída Arboelefa. Controle 120-8 e o transponder é o 5132, com 3859. Legal 360, via Brasilu 21, depois trocar a Borana, conforme o plano. Decola 10, curva direita, agora é Lepa, 208 no controle, transponder 5132, é o TRA 3859. Confirmando curva direita após a decolagem, portão 9, chamará pronto, 3859. Direita, portão 9, chamará. Paulo Salvador, SMR 6225. Papai, Julão, papai. E acionamento. Aguarda para o posto de acionamento portão 1 devido à aeronave da Gol que já está puxando no portão 4, o 6225. Aguarda então para o posto de acionamento devido à aeronave da retaguarda. Bom dia, Papa Tango Mike Charlie Alpha, confirme o destino, se é Novembro Índia, Papa. Confirme a altitude que irá manter. Que é nível 180 para o Mike Charlie Alpha, para Itapetinga, Guadiacópia, o Pátio que se encontra. Número 63, 160 graus, 099, autorizada a colapso no zero. Decolagem no zero, tá? Mike Charlie Alpha, pronto para cópia? Autorizado Salvador Itapetinga, CA Novembro Índia Papá, nível 180. Decolada pista 97, com primeira curva à direita, saída da El, após direto Itapetinga. Controle 120-8 e o transponder é o 5131, o Papatango Mike Charlie Alpha. Ali é um instante para transferência na torre 18. Voo 605 para o táxi com 173 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternativa Campinas. Confirmando 923, chamou? Voo 605. Confirmando quantos a bordo? 173 a bordo, 3 e 20, alternativa Campinas. 605, livre táxi, sua direita, via Índia, Alfa até o ponto de espera, 18.6 quando pronto, ajuste no 09, no 605, boa viagem. Gente, livre táxi, 19, ponto de espera 18.6, bom, 605. Para o táxi, do 923 com 111 a bordo, autonomia 3.30, Alfa Galeão. 23, vai seguir a nave da Gol. Via Índia Alfa, ponto de espera 18612, o ajuste 10-19, uma boa viagem, 9923. Obrigado, Índia Alfa, ponto de espera 10612, 10-19, 9923. O Papatango Mike Charlie Alfa é o solo voltando. Quem muda a saída agora para Arboa, após direto com curva direita da 17, com Mike Tchalhão. 340 da Elson, 3663. Fala, Zulu 1, autorizado da CREP, para Tati 4, sua. Mike Tchalhão, só transfere 18-6 à torre, o ajuste 1099. Bom dia, voo 605, próxima ponte espera da 1-0. 1-05, a linha Itacola, pista no 0, 1-5-0 graus e no 0-9. A linha Itacola, pista no 0, voo 625. Teria alguma previsão para autorização do posto de acionamento? Só um aeronave da Gol que está passando a sua reta agora. Posta livre. Obrigado. Dois autorizados no 10, chama o táxi. Salvador, voo 923.020. 1923, ali mantém, cabeceira no 0. E mantém no 0, 923. Siga, 4299. Possibilidade pro de bridge? Chame Recife, na frequência 1251, alterne 13325. 4299 da Azul. 251-3325, bom dia, obrigado. Bom dia. Fora do solo. Colada Azul no 4, controle 120 décima 8. 20 F, bom no 605. Oi Salvador, bom dia, gol no 605, passando 2200 na Dael. Bom dia, Delta. Gol no 605, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360, saída da Dael. 360 na Dael, 605. Sanero 6312, acionou. 122 a bordo, com 3 horas e 30, Altena Aracaju, para o táxi. 312, livre táxi até o Través 62. Livre táxi até o Través 62, com 312. Triste no centro do Recife, frequência 1251, alterne 13325. 1251, 13251. Estabilizado, Oceania 6351. 6351, completo final LS, Gêmea Torre 1186. 86, bom dia. Confirmando, 6225? 1-0-4. Livre táxi em frente, direita, ponto de espera 18-6, o ajuste 109, uma boa viagem. Ajuste 109, livre táxi, direita, ponto de espera 18, esse bom meio, Chanel 6285. 6312, segue o Chanel Fokker 100, e a Índia, ponto de espera 18-62, é quando pronto, o ajuste 109, uma boa viagem. Pode seguir na frente do Fokker 100, 18-6, ponto de espera, graças, bom trabalho. Decolou 18, controle 120, décima 8. 208, vou 1923. Controle, bom dia, vou 1923. Oi, Salvador, Sané 63, no ONU, tá na final, baixado e travado. Chané 6311, confirmando 140 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. Tive pouso, 90, o Chané 6311. Salvador, guarda 07. Salvador, guarda 07. Mantém o litoral, o código padrão, reporte passando Parque Metropolitano de Pituaçu. Após companhia na curta final, ali mantém, cabeceiro 1-0. Após companhia ali mantém, 6285. Salvador, muito bom dia, Web, 6729. Confirme, o Web chamou? O Web, 6729, autorização para Guarulhos, 360 para mais. Guarde a Copa 6729, o ajuste no 09, só um instante. Tem a feita prevista? Tael. Tael, grato. Para 4000, aqui o 9 de compaixão, ao departamento. Táxi, o 3859. Tomar. Paulo 21, direita, Paulo do Sul, Nexmal 1. Oi, 1 do Sul, Nexmal 9. 8 do 9, Gisando. É, 225, 170 graus, 109, 0 decolagem, 10. Decolagem, 6285. Corre, bom dia, Oceanero 6612, ponto de espera pronto. Na 6312, após iniciar a companhia Lima tem, capítulo 0. Vai, após o Fokker da Lima. Guardião 07, agora com a torre 1862, Guardião 07. Tem 18,6. Quem fará o solo? Trip tipo 2, 2 dono, pushback, pátio 3. Autorizado, chame táxi. Vai chamar. Corre, Salvador, é o Guardião 07. Guardião 07, confio em intenção. Na vertical de Itapuã, intenciona pouso no pátio 5, a Baitécia. Vento 160 graus, 08 norte, aponte solo controlado, Guardião 07. Tomara controlado, Guardião 07. O Xanam 225 decolou os 23, controle 120 decimal 8. 208, o Xanam 225, bom dia, Xanam. Alfa Livre e acionar a postagem. Controle Salvador, muito boa tarde, bom dia, perdão. Oxané 225. Bom dia, Oxané 625, contato radar. Submantém o nível de voo 320, saída Momo, Oxané 625. Contato radar, subindo 320 na Momo, 625 da Oxa. Voo do 605, suba restrita ao nível de voo 340. Estimado um minuto, a colagem mantém 6312. Ok, vai. Juliette. 319 na sua esquerda, Juliette, portão 62. Juliette, parte, portão 62, está na 631. Gol 23, super restrito, nível de voo 340. 340, gol 923. 12, 160 graus, 109, autorizada, colapso no 0. Iniciado, 93. Eco Delta, Manati, mil pés autorizado. Chão 7, curva direita, corredor Axé, no 208, 51 no 4, Mike Eco Delta. O solo está 3859, está pronto para ataque, você tem 134, alternativa apenas 4 horas e 25. O 923. 251, 13625, o 923. Instante, Índia Alfa, ponto de espera 18,6, o ajuste 1,09, boa viagem. Índia Alfa 18,6, boa. Eco Delta, poderia repetir o codejamento? Taxi 221, 62 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 3 horas e 40 minutos. Meu pé, curva direita após a decolagem, 0,125, pontos a bordo, repetindo? Pátio 4, Chimetu 18,6, Eco Delta, estacionamento, táxi de decolagem, bom voo, até o regresso. 5221, quantos a bordo? 62 a bordo, alterna Salvador, 13,40. 5221, vai seguir a aeronave da Atlântica, está saindo do pátio principal. Pode sair como número 2, Índia Alfa, ponto de espera 18,6, 1019, boa viagem. Seguindo então, ponto de espera 18,6, 5221. Turismo 2, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 350, mantenha o perfil da saída pouca. 350 no perfil, minha 319. Papapá, Alfa Mike Lima, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte do localizador estabilizado. Descerá para 2000 pés, Alfa Mike Lima. Saída da Leda Bridge. Controle 120-8, transponder 5142, o objeto 6729. Cuidado 330 para Salvador, abertura 10, pode dar 10, correr direita da Elder da Bridge. Controle 108, transponder 5142, leve 6729. Correto, portão 2, chamada pronto 6729. Chamada pronto. Salvador, bom dia, TAM 3859, tá pronto, pode ser da 10. 3859, a linha decola, pista no 0, ou no 50 graus ou no 09. A linha decola no 0, 3859. Via Papá, pista Oscar para o Pátio 4, o Guardião 07. Afirmativo, autorizado, Guardião 07. Chame agora o centro Recife, frequência 12025, alterne 125, decimal 45, Oceané 6225. Combatiu 6225, 2085, 2545, bom dia, boa semana. Obrigado, tamo bom. Alfa Mike Lima, autorizado final LS, agora com a torre, 118.6, vamos pro 118.6, grande. Torre, papapá, Alfa Mike Lima. Confirma. Papapá, Alfa Mike Lima. Alfa, Alfa Mike Lima, continua a aproximação, Palmaria Pista Livre. A 3859, decolou 31, controle 120.8. Boa. Confirmando Mike Charlie Alfa autorizado. Futsax, reporta ponte para Dono 7, modifica a saída para Dael, Leda, após direto. Saída Árvore. Direto, 360 na Árvore, eleva, pode voar, eleva, senhor. Mantenha a saída Árvore, 3859. Vai manter Árvore. 0 táxi, a ponta onde espera da hoje, como é que tá? 0 alfa. Autorizado, ingresso, a ponta line pronto, você não segue. Mike Lima, vento 140 graus, 0 nós, chega 100, 3 a 12, fechando o zero. Aí já travou ali, pôs o Mike Lima. Xené 6312, chame o centro Recife, frequência 12685. Alterne 12545, ó Xené 6312. 12525, 2545, bom dia, 6312. 9, limitar direita na ponte espera 1862, né, 3304. Pronto, mantém ponte espera agora. 521, contato radar, mantém o nível 200, sai da Arbor. 200 na Arbor, se possível liberar a extensão do 10 mil pés a 15 milhas de DMA. Liberado. Obrigado. Então 3859 agora está autorizado direto do Elefa. Direto do Elefa 3859. Salvador, tá 3304, ponte esperando 0 pronto. 3304, autorizado, alinhar e manter, cabeceira no 0. E mantendo no 0, tá 3304. Bom dia, 63, o nono, autorização Guarulhos. 3-1-1, Guarulhos, aguarde a cópia, o ajuste, 1-0-1-1. Beleza, subida? Ele alfa se precisa na decolagem, horário 1-0, saída conflitante, ok? Mantém a cabeceira alinhada e acordando. Delta e continua a linha decolada de exceção. Vai, check, Delta, foi. Então 3304, autorizado a decolar, pistão 0, vento 150 graus, 109. Decolagem autorizada, então 3304. Controle Salvador, passando Vitor Mike Quebec, 590. Vitor Mike Quebec, prossiga. Vitor Mike Quebec, de Cairo Lourenço para Salvador, passou através de Veracruz, mantendo 1.510 na flor de Paripe. 0161 no transbordo, está com 04 a bordo, Vitor Mike Quebec. Passando Vitor Mike Quebec, mantém a 1.500 pés, corredores visuais.